No corre, suor, escorre, vai. Samurai, calo na mão, lembrou meu falecido pai. Atrás de uma luz no fim, perseverai. Com fé, orai, errou, tudo desabou. No plano jaz, uma pau, duas, vamos, lama, terra. Cano negou, cortando a city por baixo. É igual metrô, pião, bem negojão, sujão, obstinado, sem arco-íris. Mas o pote de ouro é do na outro missão, lado. Cava. Meio metro à frente, sem freio, mais meio. Cava, cava, cava, bloqueio, vamos derretê-lo. Cava, cava, tá cheio, mais meio. Vou cavar, que eu quero. É nóis, na fita, calor, irrita. Cerrou, maquita, quebrou, as brita, passou, guarita. E uma, ok, firmou, suspirei. Lembrei da fita que o cocão falou. 15 metros à frente, 2 metros esquerdo, um batente. Na planta uma chapa de aço, 10 milímetros sobressalente. Um maçarico de corte, acetileno é a sorte. A cada metro quadrado, circuito top mais forte. Sistema firewall, integrado digital. No apertado delete, no laptop o ramal. Desarma o laser, a câmera, o alarme geral. A câmera 2, 3, 4 e a 5 central. Na missão, cava. Meio metro à frente, sem freio, mais meio. Cava, cava, cava, bloqueio, vamos derretê-lo. Cava, cava, tá cheio, mais meio. Vou cavar, que eu quero. Informação de família, informação de guerrilha. Corredador dessa trilha, deu formação de quadrilha. Um dos malotes em pilha, herança pra minha filha. Vou viver bem, igual quem rouba lá em Brasília. Processador eletrônico e senha codificada. A gaveta 10 a 50, 15 não são numeradas. 5 do Joseph Safa, 3 do Abílio Diniz, 5 do Antônio Emílio, 2 do Antônio Luiz. A mochila cinza tem 10 saco preto de lona. Pichote aciona e me siga. Desce o japa azeitona. Carmona é só retornar. Bora na van que está e ficar 3 semanas sem ver e nem se falar. Na missão, cava. Meio metro à frente, sem freio, mais meio. Cava, cava, cava, bloqueio, vamos derretê-lo. Cava, cava, tá cheio, mais meio. Vou cavar, que eu quero.